Abra sua Bíblia comigo, primeiro livro de Samuel, capítulo 13. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra. Faz parte desta série de ministrações chamadas Prioridades. Grande parte desta série está à disposição de todos, gratuitamente lá na internet. Você pode estimular pessoas que você conhece a entrarem, copiarem os CDs e espalharem por todo canto. Esta ministração estará lá no site nestes próximos dias. E esta série Prioridades traz alguns ensinos da palavra do Senhor, algumas ministrações da palavra que são verdadeiramente prioritárias para a nossa vida. E esta ministração é uma ministração que estabelece na vida da igreja um prumo. Esta é uma daquelas ministrações, irmão, que vem sobre nós para determinar parâmetros, limites, determinar o prumo da vida da igreja. Não apenas a nossa igreja como uma comunidade local, mas a proclamação dos preceitos do Deus eterno sobre como eu e você caminhamos na vida com a igreja. Capítulo 13, diz 1 Samuel, o versículo 8 diz assim: esperou Saul 7 dias, o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Portanto, disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Mal havia ele acabado de oferecer o holocausto, Samuel chegou e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Perguntou Samuel: que fizestes? Respondeu Saul: quando vi que o povo se ia espalhando daqui, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, pensei: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. Assim senti-me constrangido a oferecer o holocausto. Disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Agora, pois, não subsistirá o teu reino. O Senhor já buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então se levantou Samuel e subiu de Gilgal a Gibeá de Benjamim. Saul contou o povo que se achava com ele, cerca de 600 homens. Saul e Jonatas, seu filho, e o povo que se achava com eles, ficaram em Gibeá de Benjamim, porém os filisteus se acamparam em Micmas. Os saqueadores saíram do campo dos filisteus em 3 companhias. Uma delas tomou o caminho de Ofra para a terra de Sual. Outra tomou o caminho de Bet-Horon. E a terceira tomou o caminho do termo que dá para o vale de Zeboim, na direção do deserto. Em toda a terra de Israel não se achava nenhum ferreiro, porque os filisteus tinham dito: para que os hebreus não façam espadas nem lança. Pelo que todo Israel tinha que descer aos filisteus a fim de amolar cada um a sua relha, e a sua enxada, e o seu machado, e a sua foice. O custo era de 2/3 de ciclo pelas relhas e enxadas, e de 1/3 de ciclo para afiar machados e aguilhões. Assim, no dia da peleja, não se achou espada nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul e com Jonatas. Só Saul e seu filho Jonatas as tinham. Ora, uma guarnição dos filisteus tinha saído para o desfiladeiro de Micmas. O capítulo 14 traz relatos desta batalha. E o capítulo 15, Deus deu muitas vitórias a Saul. E no capítulo 15, Samuel vem a Saul e diz: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, para Israel. Portanto, ouve agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei a Amaleque pelo que fez a Israel, quando se lhe opôs no caminho, quando este subia do Egito. Agora vai, fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver. Nada lhe poupes. Matarás os homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Pelo que Saul convocou todo o povo e os contou em Telaim 200 mil homens de infantaria e 10 mil homens de Judá. Chegou Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale. Então disse aos queneus: ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que não vos destrua juntamente com eles, porque vós usastes de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até Sur, que está defronte do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, mas a todo o povo destruiu ao fio da espada. Mas Saul e o povo pouparam a Agag e o melhor das ovelhas e dos bois e os animais gordos e os cordeiros e o melhor que havia e não os quiseram destruir totalmente. Porém, a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Então veio a palavra do Senhor a Samuel: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e clamou ao Senhor a noite toda. Madrugou Samuel para encontrar-se com Saul pela manhã, mas foi-lhe dito: Saul já chegou ao Carmelo, e aí levantou para si um monumento e voltando passou e desceu a Gilgal. Veio Samuel a Saul e este lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Mas disse Samuel: então, que balido de ovelhas é este nos meus ouvidos? Que mugido de bois é este que ouço? Respondeu Saul: os soldados os trouxeram de Amaleque. Pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para os oferecer ao Senhor teu Deus, mas o restante destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus próprios olhos, não foste feito o cabeça das tribos de Israel? Não te ungiu o Senhor rei sobre Israel? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que sejam aniquilados. Porque não deste ouvido à voz do Senhor, antes te lançaste ao despojo e fizeste que era mal aos olhos do Senhor? Disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e aos amalequitas destruí totalmente. Os soldados tomaram do despojo ovelhas e bois, o melhor destinado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel respondeu: tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça à sua palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor é do que a gordura dos carneiros, pois a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a iniquidade de idolatria. Porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou para que não sejas rei. Agora veja a condição de Saul. Então disse Saul a Samuel: pequei, violei o mandamento do Senhor e as tuas palavras, temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Agora rogo-te, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que eu adore ao Senhor. Porém Samuel lhe disse: não tornarei contigo. Rejeitaste a palavra do Senhor e ele te rejeitou para que não sejas mais rei sobre Israel. Virando-se Samuel para se ir, Saul pegou-lhe pela orla do manto, a qual se rasgou. Disse-lhe Samuel: o Senhor rasgou de ti hoje o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Aquele que é a glória de Israel não mente, nem se arrepende, pois não é homem para que se arrependa. Respondeu Saul: pequei, mas honra-me diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que eu adore ao Senhor teu Deus. Assim Samuel voltou a Saul. Assim Samuel voltou com Saul, e Saul adorou a Deus. Então disse Samuel: trazei-me aqui a Agag, rei dos amalequitas. E Agag veio a ele, confiante, pensando: certamente já passou a amargura da minha morte. Disse, porém, Samuel: assim como a tua espada desfilhou mulheres, assim ficará desfilhada tua mãe entre as mulheres. E Saul despedaçou a Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel se foi a Ramá, mas Saul subiu à sua casa, a Gibeá de Saul. Nunca mais viu Samuel a Saul, até o dia da sua morte, mas teve muita pena dele, e o Senhor se arrependeu de haver posto a Saul rei sobre Israel. Senhor, este é um texto da tua palavra. A tua palavra não é um livro de história. A tua palavra não é um livro questionável. A tua palavra é a verdade. E ao lermos, Senhor, nós não queremos apenas conhecer uma história. Nós queremos receber as tuas verdades e o que tens a nos ensinar. Por isso, abre o nosso entendimento. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos. Clareia a nossa mente e penetra o nosso espírito com a tua verdade, com os teus preceitos, porque nós queremos te ouvir, Senhor. É em nome do Senhor que nós oramos. E todos que concordam, digam amém. Amém, Senhor.